último ano, oitava série. Uma ansiedade linda, escute, não despreze. As palavras são faladas com respeito. A quem? A Simone, uma pessoa e carinho e vontade de viver. Por quê? Que sua vida foi tirada assim, de uma forma cruel, bastante ruim. Uma formatura bela acontecia, mas primeiro na igreja Simone aparecia. Com o seu vestido belo de ano já tinha passado, foi para o segundo grau, recebeu seus abraços. Abraços da mãe e seus familiares, são abraços que pra eles só vão ficar na saudade. Da lembrança da filha, dos momentos vividos, a história vai ser contada, escute o que eu te digo. Às 10 horas na festa, tinha muita gente, os formandos já curtiam toda a festa. Infelizmente, a galera mais pesada nos cochichos. Mano, vai ficar ligado que talvez vai rolar tiro. E Simone dançava e curtia sua noite, uma noite que acabou em tristeza, tristeza. Todo mundo dançando e a noite começava. Mil amigos, mil pessoas, que a festa era alegrada. Uma formatura estava muito linda na igreja e na festa, e ficou melhor ainda. Mas só que a alegria dura pouco. Parte pouca de pessoas, discussões dava desgosto. Simone dança sempre alegremente, com pensamento na cabeça, o sonho de muita gente. Só que o seu sonho se realizou. Primeiro grau, uma batalha que ela terminou, e no segundo iria entrar. Só que discussões malditas fez com que ela parasse por lá. Simone dança e fala com os amigos que estava muito feliz com aquele acontecido na igreja, na boate. Só queria sorrir, o sorriso de pessoa que estava feliz. Mais uma vez, escutei os cochichos da galera mais pesada. Bota muita vida em risco, os olhares de maldade sempre eram trocados. Rivalidades, inimigos, discussões inacabáveis. Eu fiquei sabendo e fui lá pra fora. Mas Simone não sabia, que chato, que droga. E no fim da festa, vejo o que aconteceu. Tiro, bala, correria, mano, veja o que deu. Três pessoas foram baleadas. Uma delas foi Simone, que não sabia de nada, foi levada para o hospital. Ficou viva pouco tempo, faleceu, não foi legal. Uma formatura triste, uma vida tirada. O que era pra ser festa se tornou uma desgraça. Uma formatura triste, um tiro perdido. Foi a vida de Simone que pagou por tudo isso. Uma formatura triste e um tiro perdido. Foi a vida de Simone que pagou por tudo isso. Uma formatura triste e um tiro perdido. Foi a vida de Simone que pagou por tudo isso. Uma formatura triste e um tiro perdido. Foi a vida de Simone que pagou por tudo isso. Mas por quê? Que tudo isso aconteceu? O que deu, Deus, na cabeça desses filhos seus? Maldade dominou as suas mentes e Simone nos deixou num cenário decadente. Uma cena violenta, três pessoas baleadas e Simone morta. Sua família arrasada, uma formatura. Esperou bastante tempo, o sonho se realizou. Menos um no pensamento da menina que queria, era só ser feliz. Só que tudo acabou, véi, foi o fim. E agora eu faço uma oração. A família de Simone com muita dedicação ao grande pai. Ao grande pai, vigiai a alma de sua filha, uma menina querida que não vai ser esquecida por ninguém, por ninguém. Uma formatura triste e um tiro perdido. Foi a vida de Simone que pagou por tudo isso. Uma formatura triste e um tiro perdido. Foi a vida de Simone que pagou por tudo isso. Uma formatura triste e um tiro perdido. Foi a vida de Simone que pagou por tudo isso. Uma formatura triste e um tiro perdido. Foi a vida de Simone que pagou por tudo isso.